sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão. Bate de mansinho, bate de mansinho. Din, din, dom, din, din, dom. Está chovendo, está chovendo. O que fazer? O que fazer? Abro o guarda-chuva, abro o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder.